Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Orar mais uma vez, né? Esse culto tem sido uma bênção nas terças-feiras. E hoje nós vamos receber mais uma direção do nosso Pai. Pai querido, eu quero engrandecer o teu nome nesse momento. Agradecer por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Mas que essa palavra, ela fique guardada na nossa mente, no nosso coração, durante muito tempo. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém, que às vezes é um cansaço, ou Pai, mental, ou de uma guerra no mundo espiritual, Senhor, sobre as nossas vidas, não tire agora a nossa atenção para a Tua voz. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Necessitamos, ó Deus, ouvir o Teu direcionamento. Precisamos entender, meu Senhor, algumas situações nas nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, enquanto eu estou aqui como instrumento nas Tuas mãos, me usa conforme a Tua vontade, o Teu querer. Eu creio que Tu já está desde o primeiro momento desse culto, tocando em cada vida que aqui está, quem está no campus online, quem está na galeria, Pai, tocando nas nossas vidas, porque Tu precisa falar conosco nessa noite, no nome de Jesus, amém, amém. Queridos, o tema dessa mensagem, quando nós precisamos dizer não, é muito interessante, que tem pessoas que têm muita dificuldade para falar assim, não, não vou fazer, não posso dar esse passo agora, não vou tomar essa decisão agora, quando nós precisamos dizer não. E às vezes a gente vai dizendo sim, sim, abrindo muitas concessões, abrindo muitas portas, mas só que hoje Deus está dizendo, você precisa dizer não. E dizer não é difícil demais, não é fácil. Você está assim super envolvido com alguma coisa, seja um projeto de vida, seja, né, um relacionamento, seja um relacionamento de amizade, seja o que for. E naquele momento Deus está dizendo, eu quero que você fale não. Porque se você falar sim, você vai entrar numa guerra muito grande. E no contexto que nós vamos ler hoje, que é Daniel capítulo 3, sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles falaram não. Não vamos nos prostrar. Não vamos nos colocar diante da ordem do rei. Vai morrer, não tem problema. Eu não vou abrir concessão para o pecado. Eu não vou abrir concessão para aquilo que não provém de Deus. E Deus hoje, irmãos, está falando conosco, porque tem algumas situações na nossa vida, quem está no campus online, quem está aqui na igreja, que nós precisamos dizer não. Porque quando a gente fala não, a gente blinda a nossa vida para algumas coisas. Ah, por quê? Porque não. Vai fazer? Não vou. Vamos não sei aonde? Não vou. Ah, por quê? Porque lá? Não, não quero. Não, porque Deus falou que não. Ah, eu vou resolver isso aqui bem rapidinho do meu jeito. Deus está falando não. E como é que tu lida com não? Você que é pai e mãe, quando você fala não para os seus filhos ficam felizes? Ficam? Rindo assim? Não, que ele olha para a tua cara e começa a chorar, ou falando, por quê? Por quê? Um monte de questionamento, mas Deus está dizendo, tem situações na minha vida, né? Falando para mim e para você, na minha vida e para você, que nós vamos precisar falar não. Não é não e acabou. Ah, talvez. Fala para o irmão que está do seu lado, não. Amém? Porque tem proposta que é muito boa, irmãos. Tem proposta que é rápido. É ligeiro o negócio. No instantinho vai resolver a tua vida, vai resolver a minha. Rapidinho a gente resolve um problema em 3 segundos. Mas Deus está dizendo, não, fala não. Mas pastora, pelo amor de Deus, eu estou precisando muito disso agora, aleluia. Não. Esses moços aqui, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, no meio de uma ordem, que era uma ordem geral para aquele povo, se você não se curvasse ao som de trombeta, eu vou ler aqui, porque é muito instrumento. O pessoal do louvor aqui nem tem esses instrumentos todos, né, não, Marlon? Versículo 10. Abre aí comigo e deixa sua Bíblia aberta, por favor, em nome de Jesus. Versículo 10 do capítulo 3 do livro de Daniel diz assim: Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Você escutar uma música, né, um som, alguma coisa assim, né, não é nem... Aí tu fala assim, ah, mas isso aqui não tem nada a ver, não. Vou só escutar um negocinho aqui. Né? Mas aí tinha uma outra ordem aqui, tinha que se prostrar diante dessa imagem. E todas as vezes que eu leio essa palavra, eu falo assim, gente, o que, que passou na cabeça deles? Porque eles falaram não, muito rápido. Eles não ficaram pensando, falando, ah, eu vou orar a Deus, para ver se Deus me dá um sinal. Eu vou orar a Deus, eu vou no monte, vou subir no monte 15 vezes com o pastor José e o pastor Guto. 15 vezes. Eles nem deram glória, ó, os dois. Não, pastor Josué, não. Né? Para me dar um sinal. Não, eles não fizeram isso, irmãos. E aí o versículo 11 está dizendo assim, qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado aonde? Na fornalha. Irmãos, nós não estamos nem perto disso aqui. Mas às vezes as nossas concessões que a gente fala sim, abre um buraco tão grande que a gente cai realmente numa fornalha e às vezes não tem como sair mais. Mas como Deus está dizendo aqui, eu quero que você fale não. Mas Deus vai me doer, vai... Não, fale não. Ah, eu tenho um projeto para daqui a 3 meses, eu vou fazer isso, vou comprar um carro. Ore. Vou comprar uma casa. Ore primeiro. Ah, mas já está tudo esquematizadinho, direitinho, bonitinho. Ore primeiro. Ah, eu vou me mudar para tal lugar. Ore primeiro. Porque às vezes é um som, uma voz que ecoa de algo que nós vamos nos prostrar e depois para levantar, irmão, só o Senhor. E Deus está dizendo, diga não. Algumas situações dentro da nossa casa, nós precisamos dizer o quê? Não, não vai entrar, não vou abrir a porta para o inimigo entrar, não vou fazer isso, aqui dentro da minha casa não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, porque aqui na minha casa, aqui na minha vida, no meu escritório, no meu trabalho, aonde eu estou, tem a presença do Deus Altíssimo. Então eu não posso dividir a glória dele com ninguém. Era isso que esses moços, né, e eu acho interessante, acho que no versículo 16, a resposta que eles dão para Nabucodonosor. Vamos continuar lendo? E aí ia ser lançado na fornalha. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia? E deram o nome, ó, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eu quero que você imagine comigo a cena. Não prostrou. Amém? A pífara lá tocou, né? A trombeta. Gostou da minha trombeta? Vou repetir de novo, não. Vai que alguém grava isso aí e fica, toda vida. É, não. Né? A trombeta tocou todos os instrumentos. Sadraque, Mesaque e Abidinego estava como? Em pé. Fala para o irmão que está do seu lado, em pé. Porque fala para ele, porque a ordem, fala, não era do Deus Altíssimo. Era de um Deus terreno, com D minúsculo. Eles continuaram em pé. Vamos continuar. Nós não vamos nos prostrar. Pode ventar, pode acontecer assim um reboliço, o mar pode ficar revolto, pode acontecer qualquer coisa, mas nós vamos continuar em pé. Nós só vamos ceder ou nos colocar de joelho para aquele que tudo pode, tudo opera, e aquele que nós servimos, que é o Deus Altíssimo. Irmãos, com toda a sinceridade do planeta Terra, tu faz isso de vez em quando? Vai tocar um negócio, já te fizeram a proposta. Tu pensa antes, ora, jejua, ou tu prostra? Fique em pé. Não prostre. Fale para Deus, Deus, eu estou aqui. Eu vou passar um problema danado, que eu vou lá para a fornalha, bem quentinha. Mas eu estou em pé porque eu quero te adorar. Eu quero te agradar. Rabai, Eu não quero adorar mais ninguém. Eu só quero te adorar. Eu não quero abrir porta para nada, só para ti, Senhor. Só para tu entrar, só para tu mover, só para tu fazer. Não vou abrir porta para ninguém. Fazer uma bagunça linda dentro da minha vida, não vou abrir. Amém? E para falar não, e para dizer não, não quero, não vou fazer isso, tem que ter coragem. Determinação, saber quem é o nosso Deus. Porque quando nós falamos não para algumas coisas, irmãos, o céu se abre em nosso favor. Porque às vezes a gente acha assim, ah, igual Sadraque, Mesaque e Abidinego. Pensaram assim, ah, o Nabucodonosor vai chamar a gente. Aí a gente faz um tratinho ali com ele, rapidinho, né? Não. A resposta desses moços foi sensacional. Que é uma resposta que a gente deveria falar também. Para algumas coisas que nós estamos vivendo hoje e deixando. Como se nada tivesse acontecido. E nós vamos aceitando. Aí você fala assim, ah, mas está tão difícil. Fala não para tu ver. Se o negócio não vai começar a melhorar. Amém? Glória a Deus. Vocês estão me olhando assustados, por quê? Nabucodonosor não está chegando, não. Só faltava essa agora, não? Precisa não. E trouxeram esses homens perante o rei. Finalzinho do 13. 14. Falou Nabucodonosor e eles lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E aí tem uma pergunta no final do versículo. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é? Sadraque, Mesaque e Abidinego. Inês, foi rápido. Olha a resposta deles no versículo 16. Vamos ler todo mundo junto? Você pode acompanhar aqui. E eu acompanho. Não sei se a minha versão está igual. Vamos lá, versículo 16. Eu vou ler aqui com vocês. 16. Está ali? Tá, vamos lá. Então, o que está escrito ali? Vamos lá. Então, Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, na minha versão está dizendo assim, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Irmãos, aqui era um pescoço a prêmio. E o que, que eles falaram? Nós não temos que te dar satisfação. É isso. O nosso Deus é um só. Eu não vou fazer jogada com outro Deus. Eu não vou fazer jogada com esse pecado. Eu não vou fazer jogada com mentira. Eu não vou fazer jogada com coisas maliciosas. Nós não temos que te explicar sobre esse assunto. É a nossa intimidade com o nosso Deus. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Nós precisamos tomar essa decisão, sim ou não? Pergunta para ele, sim ou não? Sim ou não? Sim, irmãos, sim. Ah, pastor, é muito difícil. Sim, é muito difícil. Mas quando nós falamos assim para o inimigo das nossas almas, não vou ceder. Não vou abrir mão daquilo que Deus tem comigo. Eu não vou me deixar levar naquilo que Deus tem comigo. Eu não deixarei que coisas entrem em mim que não são da tua presença. Eu não vou comprar coisas, não vou fazer situações que não provêm de ti. Não vou, Deus. Por quê? Porque eu fui escolhido para te adorar somente. Irmão, não tem como dar jeitinho, não, irmãos. Pastor Guto de vez em quando prega aqui, mas ele prega assim no poder. Falando do jeitinho que de vez em quando a gente dá. Não quero nem falar sobre isso. Aí ele fala na próxima ministração. Olha a cara dele. Ministração. O que, que eles falaram? Nós não necessitamos te explicar. Nós não vamos nos prostrar. Nabucodonosor falou, então vocês vão morrer. Sem problema. Mas quando Nabucodonosor falou, quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Deus já estava em pé. Vocês vão dar glória, não, igreja? Como ele fica em pé em nosso favor. Como ele fica em pé em seu favor. Que às vezes você está aqui dentro da igreja e a cabeça lá longe, preocupado com tantas coisas. Você está entendendo? E ele já em pé, dizendo assim, não, eu estou aqui. Fala não para tu ver o que eu vou arrumar. Fala não para essa situação que te consome, que te, né, que te entristece. Fala não para isso, para tu não ceder. Somente fazer aquilo que é da minha vontade para tu ver o que eu vou fazer. Quando Nabucodonosor disse, quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Deus já tinha dito assim, certinho, suave, sereno. Eu, o grande eu sou. Quem vai te livrar comigo assim? O grande eu sou, declara. O grande eu sou. Vou fazer a pergunta de novo. Quem vai te livrar de toda a situação que você está passando? De toda a guerra, de toda a batalha, de todo o problema? Quem vai te livrar? Vamos lá, quem vai te livrar? Fala para o irmão que está do seu lado. Nós estamos muito bem. Porque quem levantou é quem, irmãos? O grande eu sou. É o que levantou ali naquele momento. Olha que coisa linda. E eles falaram para o inimigo. Eu não tenho que ficar te dando explicação de nada, não. Não perturbeis, pois, a minha paz. Isso aqui é muita fé, irmãos. As coisas do Senhor com muita facilidade. A gente deixa de fazer aquilo que é o certo com muita facilidade, irmãos. A gente deixa de estar na presença dele com muita facilidade. Porque nós estamos vivendo uma vida de concessões. Não vou realmente, não vou ceder ao pecado, ao juízo, seja o que for. Não vou ceder, só vou obedecer à tua ordem. Quantas vezes Deus já falou para você, já falou para mim, que nós precisamos fazer algo e nós ainda não fazemos. Quantas vezes, quantos votos nós fazemos com Deus? Quantas alianças quebradas? Meu pai, é muitas. Quantas situações nós falamos, Deus, agora vai em Deus. Agora, irmão, dá dois passos para frente, tem um negocinho. Tu... E eu também, se eu não vigiar. Isso é todo dia, irmãos. Todos os dias. Repete comigo assim, Senhor Jesus, me ajuda a falar não. Não, eu não aceito, amém? Versículo 17, se o nosso Deus a quem servimos, e esse 17 também é poderoso demais, olha que coisa linda, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, o quê? A guerra que você está passando, a guerra que eu estou passando, a gente tem coragem de falar assim para o inimigo? Eu tenho um pastor amigo que ele falou comigo, agora eu já comecei a gritar com Satanás. Ele é meio fora da casinha, né? Não, mas ele é um homem de Deus. Aí eu falei assim, mas como assim? Já falei que ele vai parar de me perturbar. É isso que eles falaram aqui, ó. Se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. E vai tirar as nossas vidas das tuas mãos. Isso aqui é fé. Saber que o Deus que opera lá em cima... é o mesmo que opera aqui embaixo, é o mesmo que opera em todas as coisas, é o mesmo que tem operado na sua história. É o Deus que pode nos livrar de situações inimagináveis. Mas nós precisamos ter palavras que dizem assim, não, Deus, eu estou aqui, eu sou teu servo, sou tua serva, eu não vou ceder. Não vou abrir mão daquilo que o Senhor tem comigo. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, qual é o seu chamado? Pergunta para ele, qual é o seu chamado? Ele sabe te responder? Tem gente que não sabe ainda. Qual é o seu chamado? Tem gente que sabe qual é o chamado, mas também não quer mais o chamado. E aí vai abrindo outras situações. Fala assim, Deus, me blinda, me blinda, me blinda. Amém? E aí eles responderam isso para o rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de quê? Fúria, fala, fúria. Estava transtornado, brabo, mas muito bravo. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus para fazer aquilo que é o certo, o inimigo começa a movimentar. E aí ele movimenta de todas as áreas. Tem hora que é todas as áreas. Tu fala assim, não é possível. Né? E tu fala assim, vou para esse lado. Não, esse lado tem uma movimentação dele. Aí para o outro lado, tem também. Por quê? Porque nós falamos não. Nos alinhamos com o céu e falamos não ao pecado, não às situações erradas, enfim, não ao pecado, vou generalizar. E aí a gente fica na posição daquilo que Deus quer. Sabe o que Deus está dizendo aqui? A posição que eu quero para a sua vida te leva a vitórias inimagináveis. Você crê nisso? Vou repetir para toda a glória a Deus mais alto, amém? Você que está em casa aí, anota aí no YouTube também. Glória a Deus, todo mundo junto. Essa posição que você vai tomar de falar não para tantas coisas que ainda faz parte da sua vida e a minha vida também, que eu preciso me policiar e você também, nós vamos dizer não. E esse não vai gerar vitórias poderosas no mundo espiritual, que gera na terra também, pelo poder que é no nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio, e às vezes é um não só. Que a gente precisa dizer um não hoje. Um só. E o negócio vai começar a caminhar assim. Tu fala assim, meu Deus. Aí Deus fala, é filho, tu entendeu? Esse não que eu estava esperando você falar. Era esse não que eu estava esperando tu dizer. Não vou, não vou, não vou e não vou. Ponto. E aí depois desse não, o negócio vai começar a andar. Você vai começar a receber coisas que, né, o Senhor já tem liberado para a sua vida. Mas enquanto tem coisas abertas, ele fica observando. Para ver se você vai, e a mim também, se nós vamos continuar nos curvando a situações que não provêm dele. Imagina, a partir de hoje, tu falando não. Terça-feira que vem, quando tu chegar... Hoje é a última terça-feira do mês, não é? Terça-feira que vem, quando tu chegar aqui, eu não sei quem vai ministrar, a escala ainda não saiu ainda. Tu vai chegar perto da gente e falar assim, olha, eu falei um não para uma situação que me corroía, para uma situação que eu estava um pouco ainda agarrado, viciado, eu falei um não e a minha vida mudou em uma semana. Eu voltei a uma aliança com meu pai e Deus moveu um grande milagre na minha história, amém? Você crê nisso? Abençoa a vida do seu irmão, fala assim, você vai conseguir falar esse não. Fala olhando dentro do olhinho dele, você vai conseguir falar esse não. Não para o medo, não para a insegurança. Pastor, eu tenho muito medo. Vai com medo mesmo. E Deus vai te movendo no caminho, vai te curando no caminho, amém? Glória a Deus. Versículo 20. Não, 20 não, me perdoa. 19. Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha. Quantas vezes, irmãos? Uma vez já estava de bom tamanho. Não estava? Sim ou não? 7 vezes mais do que acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque. Eu acho essa parte desse texto muito interessante. 7 vezes mais aquecido. Precisa atar alguém? Vocês concordam? Precisava amarrar eles? Eles estavam falando, não, não. Nós não vamos para... Eles estavam falando isso? Não. Ataram eles. Para jogar eles atados. Sem defesa nenhuma. E é muito interessante, ataram, né? Atasse Sadraque, Mesaque e Abidnego. E os lançaram na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram quem? Fala para o irmão que está do seu lado. Um não te traz grandes livramentos. Fala mais uma vez, um não vai te trazer grandes livramentos. Amém? Glória a Deus. Um não vai te trazer grandes livramentos. E às vezes você acha, ah, mas como que eu vou fazer? Um não. É o que aconteceu aqui. Nós não temos que te dar satisfação. Nós não vamos ceder à estátua. Um não mudou a história dos três. Olha que coisa linda. E Abidnego, esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Vamos ler esse versículo junto, 24? Vamos lá. Então, o rei... Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Responderam, respondeu e disse, um não, moveu esse milagre aqui, irmãos. Ah, pastor, eu não consigo romper. Um não muda a nossa história. Um não muda o contexto da nossa família. Um não muda o quadro daquilo que nós estamos vivendo hoje. Um não. Imagina, tinha quantos homens lá, atados? Mas quando os três chegaram, é uma imaginação minha, tá, irmãos? Isso não está escrito na Bíblia, não. A pastora Márcia falou que está escrito. Não está, uma imaginação minha. Tem que explicar, né? Porque... quando eles foram jogados, eu acredito que Deus já estava lá. Eu, na minha concepção, já estava aguardando os três. Deus falando, deixa vir os três. Vamos ficar nós quatro agora. Você tem, isso não é lindo, não? Tu não pode dar glória a Deus, não, igreja? Esse é o nosso Deus que você serve, que eu sirvo, que opera maravilha, que opera milagre, que ressuscita mortos. Ele é o nosso Deus. E que movimenta sobre a sua história grandes coisas. Dê glória a Ele. Ele te deu livramento esse ano. Você está sentado aqui, você está no campus online, porque Ele é o teu Deus. Às vezes a gente acha que a gente está no mundo assim, a passeio. Eu estou passeando. Estou dando uma volta no mundo. Não, irmãos. Tem um que é o nosso guarda, o guarda de Israel. E que às vezes a gente recebe palavras que nós não temos como reagir nessa palavra. Ele fala, não, meu filho. Eu estou vendo, filha, que você está temente, firme. Não tem força, mas está junto comigo. Eu pode deixar que eu vou me levantar? Então, ou seja, não toma nenhuma atitude. E a gente vai tomando atitude uma em cima da outra, assim, ó. Uma em cima da outra, uma em cima da outra. Decisões e mais decisões. E depois não tem como mais voltar atrás, irmãos. A gente está morto de cansado. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os homens que jogaram eles morreram na hora. Eles chegaram lá dentro, foram jogados. Né? Não sei se caíram em pé. Mas também isso não importa, não. Mas o Deus Todo-Poderoso já estava lá. Estou falando na minha concepção, tá, irmãos? Ou, com uma história que é muito interessante também, da cova dos leões. E Deus estava com eles. Imagina a cena. Nabucodonosor ficou olhando assim, ó. Mas nós não jogamos três. Tem quatro. E tem gente, que não é o nosso caso, glória a Deus, que ainda duvida do poder de Deus nessa profundidade. Tem gente que fala assim, ah, será mesmo? Irmãos, Deus, ele é infinito no seu poder. Ele pode realizar coisas que a nossa mente não alcança. E a gente quer colocar isso dentro de uma caixinha, dentro de uma razão. Ah, não, milagre não. Isso aqui explica, irmão? Isso aqui se explica? Não. Nem o exército todo do bombeiro, exército não, o bombeiro inteiro. Jogado na fornalha, eles não iam sobreviver. Mas os três, alicerçados, juntos com o pai, uma aliança que não quebrava, daqueles meninos, desde o começo, quando eles chegaram. Eles chegaram naquela terra, não eram daquela terra. Desde o começo, aqueles meninos começaram a dizer não, não, não, não. E eles foram crescendo. crescendo, por falar não, sendo tementes ao Senhor. E às vezes falta isso, irmãos, temor, para que grandes coisas aconteçam na nossa vida. Temor. Quando a gente já começa a achar que tudo está muito comum, ah, não, está legal, vou deixar para lá. Tem alguma coisa errada. Aperte o botão da atenção, porque tem alguma coisa errada. Aqui em casa já está todo mundo comum mesmo. Vamos continuar, todo mundo junto. Você está entendendo? E eles falaram, não. Não vamos fazer. E aí, vamos ler o 24 de novo, para ficar bem cravado? E eu quero que você segure na mão que tá, do irmão que está ao seu lado. Já estou finalizando. Vamos ler todo mundo junto, bem alto? Então, se espantou e se levantou depressa. Homens atados. Vinte e cinco. Aleluia. Olha, vamos lá, irmãos. Eles estavam passeando. Tu vai passear dentro da fornalha, irmão? Com Deus Altíssimo vai. Porque Ele traz refrigério. Fala para o irmão que está do seu lado, Ele está te dando refrigério hoje. Refrigério na sua vida agora. Amém? Paz que excede todo entendimento agora. Por mais que você esteja num momento de muito, mas de muito, assim, de muita luta, de muita guerra. E eles continuam dizendo, andando, passeando dentro do fogo. Tem um detalhe aqui, sem nenhum dano. Esse Deus que nós estamos falando é o mesmo que está aqui agora. Esse Deus que nós estamos proclamando aqui pela palavra é o mesmo que cuidou de você hoje o dia inteiro. É o mesmo que te olhou quando você estava chorando. É o mesmo que estendeu a mão quando você não tinha ninguém para estender a mão para você. É o mesmo que te deu socorro quando não tinha ninguém para te dar socorro. É o mesmo. E Ele está dizendo, continuo aqui contigo, continuo com você, continuo nossa história, continuo movendo sobre a sua vida. Aleluia. Olha o que Ele ainda falou, sem nenhum dano, cabelo em todo mundo no lugar, todo mundo de túnica, chapéuzinho, todo mundo arrumadinho, irmão. Deus é lindo, não é? Você pode falar para Deus assim, Deus, eu creio no meu milagre, eu creio na minha vitória, eu creio em todo o mover que o Senhor vai fazer na minha vida, na minha história, eu creio na libertação, eu ainda não estou totalmente liberto, mas eu creio na minha libertação hoje, vou começar a falar não para as coisas, Senhor, e eu creio que Tu vai mover grandes coisas dentro de mim, de dentro para fora. E aí, o aspecto do quarto, olha Nabucodonosor dizendo, é semelhante a um filho dos deuses. Ou seja, era uma imagem diferente. Não era uma imagem comum. Era uma imagem de um Deus que destacou ali. Nossa, isso aqui é muito forte, irmãos. E toda vez que eu olhei isso aqui, eu falo, meu Deus, que coisa tremenda. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobre maneira acesa, e falou e disse, Sadraque, Mesaque, Abidinego, o louvor já pode estar chegando. Amém? Para a gente poder orar. E Abidinego, servos do Deus Altíssimo. Olha o que Sadraque, Mesaque, olha o que ele falou para eles. O que ele falou? Servos de quem? Fala para o irmão que está do seu lado, você é servo do Deus Altíssimo. Alegra o seu coração, fala para ele, alegra o seu coração. Você é servo, serva do Deus Altíssimo. Mas lá atrás, Nabucodonosor disse o quê? Eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. E Nabucodonosor reconheceu, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo. Deus está dizendo para mim e para você hoje, esse não que você vai falar. Você vai sair do meio dessa luta toda, ileso pelo poder que é no nome de Jesus. E com uma expectativa de vitória pelo poder que é no nome de Jesus. Porque Deus está falando aqui, irmãos. falando aqui de forma tremenda, falou muito comigo ontem lá na minha cozinha. Eu falei, Deus, é um não. Ele falou, um não. Um não muda a sua história. Só isso. Mas esse não, ele vem de quê? De obediência, de temor, santidade e posicionamento. Se coloca de pé no nome de Jesus.